1999, Marcelo D2, Dizzy Cuts, Taguetes, fortalecendo a corrente, é hip hop Brasil. Mochada na área, coisa boa rolando, a mulherada dando show, nenhuma treta pegando. Passar pra lá, passar pra cá, não quero ver furar, mas a ganja não pode parar. Mas a alegria dura pouco, o cagueta chegou, todo mundo na área fica dizendo: é meu culpado, eu só te digo, vê se larga dessa. Qualquer dia eu te acho com uma bala na testa, mas fique esperto, não vacile, faça algo que presta. Cagueta nessa área, é só a morte que rasta. Não tô brincando, eu tô falando sério. Último que chupou bala, já levei, foi pro cemitério. Tem cagueta na área, dedo de Jessica na área. Tem cagueta na área, esse merece pra falar. Tem cagueta na área, pronto pra te dedurar. Tem cagueta na área, se liga do que tu vai falar. Cagueta que é bom, caguete. Cagueta em qualquer lugar. Cagueta o pai, também entrega a mãe. E como disse mestre Bezerra, cagueta não tem medo no inferno, entrega o diabo no céu, cagueta São Pedro. Se fogo a tua não é contigo, porque tu bate com a língua nos dentes. Se é por escutar o que não tem pra escutar, mas não vem me dizer o que não tem pra dizer. O jacaré não foi pro céu por ter a boca grande. Já pega nessa paródia antes que a cabeça desmanche. Essas palavras têm grande significado. Usa teu melão, pensa, fica ligado. De mim pra ti, que não é confirmado. E se um dia tu cai dentro do casarão, a malandragem te pega, te come, te faz de pano de chão. Tem cagueta na área, eu tô de esse canalha. Tem cagueta na área, esse merece pra falar. Tem cagueta na área, pronto pra te dedurar. Tem cagueta na área, se liga do que tu vai falar. Agora tu vem me dizer que não tá mais nessa, mas cagueta uma vez fica escrito na testa. Essa história na real não tem vencedor. Rancor não é minha moral, não vou fazer sentido. Mas filho da puta, vê se larga fora. Caminha. E se tu quer que eu te limpe na minha, então me empresta teu carro, tua maconha, tua moleque. Eu não volto tarde, só vou dar um rolé. Enquanto tu ficar na baia escutando meu som, te liga na parada, malandro, vê se fica bom. Tem cagueta na área, eu te enche esse canalha. Tem cagueta na área, esse merece pra falar. Tem cagueta na área, pronto pra te dedurar. Tem cagueta na área, se liga do que tu vai falar. Enquanto eu fui de tua linda chapada, ficou não valendo minha camisinha usada. Mas que cagada é essa que tu fez? E estressado, que é segunda vez, mas malandro não te estressa. Porque a terceira eu vou deixá-la de lado, passá-la pro parceiro igual um baseado. Porque mulher de cagueta só recebe o que merece. Fez e para a boca é quando desce. E ainda fica rap porque gosta de fazer. Levanta com a boca cheia de porra e ainda com prazer. Agora o que tu vai fazer depois que isso aconteceu? Viajar na nossa, tu sabe que nunca deu. Tem cagueta na área, dedo de gesso canalha. Tem cagueta na área, esse merece pra falar. Tem cagueta na área, pronto pra te dedurar. Tem cagueta na área, se liga do que tu vai falar. Tem cagueta na área, dedo de gesso canalha. Tem cagueta na área, esse merece pra falar. Do Guedes pro Andaraí, só sangue bom. Gigante parceiro, comigo solto na pressão. Língua solta que não se cria, pode dar linha. Louco, louco, eu faço meu jogo e me garanto na minha. Rima é arma e te marco em cima. A levada corre solta e se mistura com a batida. Batida que corre na veia e me faz pensar. O que faz um canalha como esse vacilar? E vacilou uma vez na área, já ficou marcado. Todos sabem seu nome, teu filme já tá queimado. Dedo duro X9 é a imagem do cão. Boca fechada não entra mosca, se liga na missão. Palhaço, tô de olho em tu e no teu descaso. E vou te avisando que ninguém tem peito de aço. Então no seu vestuário é bom incluir um colete, porque na minha área, compadre, tão matando cagueta. Representando hip hop, fazendo a coisa certa. Rio de Janeiro e Grande do Sul, mantendo a mente aberta. Marcelo D2, sinônimo, subversão. De novo abalando geral com microfone na mão.